do médico que vai dizer se você está incapacitado para o trabalho. Então, qualquer doença será concedido um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária ou permanente, se no atestado médico, o médico estiver atestando a sua incapacidade. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, com 48 anos de idade, ela já pode pedir esse benefício independente do tempo de contribuição? Sim, mas ela teria que ter pelo menos 12 meses de qualidade segurada, 12 meses de contribuições pelo antes jeito, da sua incapacidade. Agora você me deixou dúvida. Quando você fala assim, antes da incapacidade, antes da incapacidade. Exemplo, em julho de 2023, a Raquel começou a contribuir como MEI. Ou seja, em julho deste ano completa um ano. Quando você fala... Ela pode ter um benefício se a incapacidade dela for de agosto em diante. De agosto deste ano. É, porque olha só, viu, Raquel? 12, precisa ter 12 antes da incapacidade. Eu entendi, professor Paulo Bacelar. Manuela Benício, em Fortaleza. Minha mãe é dona de casa e nunca trabalhou de carteira assinada. Ela consegue o BPC? Quais são as condições para as pessoas pedirem o BPC, professor Paulo Bacelar? É, precisa ter o cadastro único, né? Ser cadastrada no cadastro único. E ter a sua renda familiar per capita menor do que um quarto do salário mínimo. Ou seja, pegar as pessoas que moram com ela, que sejam do grupo familiar, e dividir a renda pelo número de pessoas, tem que dar no mínimo menos de um quarto do salário mínimo, que dá R$ 353. Mais uma dúvida, Catiana em Meruoca, estou grávida há mais de 4 meses, já posso receber o auxílio maternidade? Como faço para dar entrada nesse pedido do benefício? A entrada é feita pelo próprio meu INSS, mas ela precisa ter 10 contribuições antes do parto para poder ter direito ao salário maternidade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, quando ela pergunta assim, já posso receber o auxílio maternidade? O auxílio maternidade só é pago após o parto. E após o parto ou após 28 dias antes do parto, através de um atestado médico de afastamento do trabalho. Mas ela deve ter 10 contribuições antes do parto. Luiz Otávio, em Santa Quitéria, dei entrada no pedido de aposentadoria da minha mãe há 6 meses e estamos sem resposta. Quando for aprovada, iremos receber o valor de forma retroativa? Sim, se ela foi requerida direitinho, ela vai ter toda a documentação dentro do processo já iniciado, então ela vai receber retroativo. Edileuda Soares, em Jaguaribe, eu tenho 40 anos de idade e 8 anos de contribuição. Como está a minha situação para a aposentadoria? Precisa ter 62, Edileuda, né? Edileuda. Um abraço aí a todos de Jaguaribe. Tenho muito carinho aí pelos amigos aí de Jaguaribe. Ela precisa ter os 15 anos, fechar os 15 anos e só vai se aposentar com 62 anos de idade. Então, Edileuda... Continuar contribuindo como contribuinte individual, como facultativa, até completar os 15 anos. Bem parecida a pergunta que chega agora, dessa vez do George Torres em Maranguape. Tenho 40 anos de idade e 16 anos de contribuição. Com quantos anos eu irei pedir a minha aposentadoria? 40 anos de idade, já tem 16 anos de contribuição, olha para aí. Olha, dever de casa feito. Nesse ponto a reforma foi cruel, porque ele poderia se aposentar daqui a 20 anos, 19 anos. Daqui a 19 anos, com 50 e poucos anos de idade. Ah, é 50 e poucos anos de idade, é baixo, mas ele teria pago 35 anos de contribuição. Então, ele vai se aposentar apenas com 65 e vai continuar contribuindo para ser segurado da Previdência e ter uma aposentadoria melhor depois. George, então, paciência, continue fazendo o dever de casa. Não venha a perder no futuro esse vínculo com a Previdência Social. Antônio, em Pires Ferreira. Sou funcionário público, tenho 54 anos de idade e 28 anos de contribuição. Gostaria de saber quando irei pedir a minha aposentadoria. Está mais anos? Perto. 54 anos. Sim. E 28 anos de contribuição. Nesse ponto, é preciso saber se ele contribui acima do salário mínimo, para não perder esse tempo de 28 anos, né? Então, cada ano que ele paga mais de 20, ele ganha 2%. Então, quanto mais ele contribuir, melhor vai ser a aposentadoria dele, mas ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Muita gente, professor Paulo Bacelar, preocupada sobre esses cálculos para garantir a aposentadoria. E também é a mesma inquietação do Fernandes Filho, em Limoeiro do Norte. Tenho 51 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando posso pedir a minha aposentadoria? 58 de idade. 51 anos de 51. Idade. Mas somente com 65. Ele vai ter que esperar os 65, continuar contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição. ter direito à aposentadoria e manter também a sua condição de segurado, nunca parar de contribuir. Kátia Maria em Caucaia, tenho 35 anos de idade, estou com carteira assinada e um bebê de 2 meses e gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade. Todo dever de casa feito pela Kátia Maria, professor Paulo Bacelar. Mas ela tem já, o filho já nasceu. Tem, 35 anos de idade, carteira assinada e um bebê de 2 meses. Com certeza ela deve estar na licença maternidade da empresa. Quem paga o salário maternidade do empregado é a própria empresa. Se ela estivesse contribuindo por fora como autônomo, ela poderia receber do INSS também como autônomo mais um benefício de salário maternidade, receberia 2. Então ela vai receber da empresa, quando ela se afasta e tem a licença maternidade, a empresa paga o seu salário durante aquele período. São 4 meses de licença maternidade, professor Paulo Bacelar, na iniciativa privada? A empresa ela pode estender até 6 meses, mas aí é contrato da empresa. Mas o mínimo são os 4 meses iniciais. E qual é o valor? É o equivalente ao salário que a mãe recebia ou no recebe? No caso da empregada, é o mesmo salário que ela está recebendo. Se ela recebe 7 mil, é 7 mil. Se ela recebe 10 mil, é 10 mil. Ela vai receber o salário que ela estiver recebendo. Tadeu, também em Caucaia, tenho 36 anos de idade e trabalho há 15 anos com produtos químicos. Quando eu irei me aposentar? Leva alguma vantagem aqui, professor Paulo Bacelar, para abreviar o tempo, a idade de aposentadoria? Se tiver o PPP, tiver registrado o PPP, com a exposição aos agentes, a gente vai olhar, dependendo da atividade dele, ele pode se aposentar com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Mário, em Crato, tenho 63 anos de idade, contribuí 26 anos antes de 2019. Quando posso me aposentar? Tenho que contribuir ainda? Se a resposta for sim, quantas parcelas tenho que pagar? Aí ao final ele diz o seguinte: o seu programa tem muita audiência aqui no nosso cantinho, tá escrito cantinho, mas ele quer fazer cratinho, né? Cratinho de açúcar. É o cratinho. É o Crajubá, né? Crajubá. Você sabe o que é Crajubá, professor Paulo Bacelar? Crato, Juazeiro e Barbalha. Aprendeu, tá mais cearense do que muita gente. Olha, meu sonho é ir na festa de Barbalha do Pau da Bandeira. Pau da Bandeira. É, meu sonho é lá, mas... Mas casamento você já está no segundo, né? Já. Então não precisa fazer promessa, não. Mas diz que o terceiro é que é o melhor, né? Eu não quero confusão, não, professor Paulo Bacelar. Qual é a qualidade dele? Paulo Bacelar, 63. Paulo Bacelar descontraiu aqui. Fala, ainda, né, mas... você? É, fala. Tá certo. Professor Paulo Bacelar, o Mário tem 63 anos de idade, 26 anos de contribuição antes de 2019. Então, 63 de idade. Exato. Ele vai fazer 65 antes de qualquer regra de transição. Então vai se aposentar com 65 anos de idade com o tempo que ele já tem de 26, 27, 28 anos. Aí nessa segunda pergunta... Não vale nem a pena ele ter outra regra de transição. Agora tem que saber qual é a média dele para saber se vale a pena ele esperar mais um pouco. Mas aí quando ele fala assim, se precisa contribuir, nesse caso não precisa contribuir. Não precisaria mais. Mas a contribuição por 2 anos, qual é o significado dela? Ele ganha 4% da média de todo o período contributivo que ele fez. Por exemplo, se ele trabalhou 28 anos, ele vai ter 20 mais 8. 60% mais 16, 76% da média. Então vai baixar a média dele muito, né? Porque vai se aposentar com 76% da média desses 28 anos. Então não vale tanto a pena de contribuir a mais para poder ganhar 2%. Aí depende aí. Se é o nome disso aí. Quando eu falei, fiz a pergunta se valeria a pena ele contribui, né? Porque nesse período de 63 para 65, 2 anos, ele teria também o acesso a outros auxílios do INSS, por exemplo, por causa de um acidente, problema de saúde. Mas como faltam 2 anos, pelo tempo que ele já contribuiu, ele já tem 2 anos de qualidade segurado. Mas ele disse que contribuiu 26 anos antes de 2019. Ah. Aí ele já perdeu a condição de segurado. Ou então ele já tem mais contribuições, ele está querendo dizer só que já tinha 26 em 2019, né? Não sei, essas informações têm que ser completas, né? Se ele pagou depois de 2019 para cá, né? Então tem que saber isso. Mas, de qualquer forma, ele vai se aposentar com 65, faltam só 2 anos. Então, ele pode aguardar como contribuir daqui para frente também, que não tem problema. Se ele já perdeu qualidade, aí a gente pode falar. Se ele só tem até 2019, aí ele perdeu qualidade segurado, ele deve voltar a contribuir pelo menos 6 meses e aí ficar esperando a idade chegar a 65. Já estão pedindo pra gente ir embora, vamos embora com saudade, deixando e levando saudades a você, professor Paulo Bacelar, a você, ouvinte internauta, um bom final de semana, um grande abraço, professor Paulo Bacelar. Grande abraço, Luzeno. Eu anotei aqui, Luzeno, duas coisas importantes. Saboeiro, que eu acho que eu nunca tinha visto pergunta de Saboeiro, e Piquet Carneiro também, não lembro de ter tido já, né? Já tivemos. Assim, eu acho legal porque são cidades que eu já passei recentemente, conheço, e aí eu vi que tem a pergunta. Será que é isso, Luzeno? Porque passei nessas cidades? Também. Sentir o seu cheiro. Piquet Carneiro tem uma estação de trem bem no início da cidade. Então, assim, ó, um abraço a todos vocês, de todas as cidades do Ceará, e em breve estarei na sua cidade também. A você, ouvinte internauta, um grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Rádio Campus FM no ar, o som que vai te alcançar. 87.9 tá, no trabalho, em casa, sempre lá. Campus Salesiano é nossa voz, para o mundo cantar com nós. A Campus FM é demais, da rádio e redes sociais, com os melhores profissionais. A Campus FM tem muito mais, informação, música e diversão, promoção, alegria sem complicação. Vai começar o maior feirão do Cariri, é o Mega Feirão Zeni. Exclusivo nas lojas de Assaré, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Juazeiro, Mauriti, Missão Velha e mais. Toda a linha de móveis em 12 vezes no Carnezinho Zeni, com entrada para 60 dias, com entrega e montagem grátis. É nesta segunda, dia 8 de julho, Mega Feirão Cariri Zeni. Compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Ô, Zafiel, bote com força, bota devagarinho. Mas olha, quem vem assim tá podendo levantar. E aqui, não se esqueça, eu tô tomando é óleo de avestruz, quer ver? Vou levantar essa cangada de uma vez só. Um, dois, três, minha japa. Tá um pando. Só pode, comadre. Tá tomando óleo de avestruz. Indicado pra quem tem uma pressão alta, diabetes, colesterol, memória fraca, Alzheimer, sinusite, bronquite, intestino preso, inflamação da próstata, hemorroide, ou então sofreu derrame ou infarto. Empurra o pau do óleo de avestruz, homem. E você que tem, ué, dor na coluna, dor na junta, formigamento nas pernas, veia quebrada, rachadura nos pés, ferida que não sara, artrite, artrose, osteoporose, carne rasgada, passa banho de avestruz ou óleo spray. É Facebook. É o que eu digo. Óleo de avestruz é 100% natural. E não tem contraindicação. A venda nas melhores farmácias ou com os nossos vendedores autorizados. É óleo de avestruz. O bicho é tenino. Em Campos Sales, compre o óleo natural de avestruz na loja Aqui Novidades. Estamos em um novo endereço. Coronel Baleco, 491, na mesma rua da Caixa, Campos Sales. Fale com o nosso amigo Tony Vieira. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra autoescola Campos Sales. É

consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Na apresentação de Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, esperando que todo mundo esteja bem, porque nós aqui estamos mais do que bem, afinal estamos com você, na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais um boletim econômico de grande importância com ele, Pablo Espasmo, é o Minuto Porco de Barro aqui na sua bodega. Hoje eu vou falar também da diferença entre a teoria e a prática, porque tem muita gente que se exibe por ter diploma, mas no fim das contas não dá um prego na barra de sabão. E como você já está acostumado, tem sempre o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Bodega Zap, que é este aqui. DDD 89 99992 7022. Maravilha, e é aquilo, mande mensagem pra esse número que a gente divulga aqui no programa, tá? Porque se for pelo WhatsApp da sua rádio, não chega pra gente, beleza? A locução, o roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Um casal que havia acabado de chegar de viagem começou a desfazer as malas. Tudo foi guardado no seu devido lugar, exceto uma mala grande que ficava em cima do guarda-roupa. A mulher cobrou do esposo que ele colocasse a mala lá em cima, e ele concordou. Passaram-se os dias e a mala continuou onde estava, pegando até poeira. Até que um dia, munido de coragem, o homem da casa resolveu fazer o que tinha de ser feito. Com muito esforço, subiu numa cadeira e colocou a dita mala pesada pra caramba onde deveria estar. Tudo era festa e alegria, até a esposa dele chegar perguntando por essa mala, porque ela ia precisar para uma viagem a trabalho de última hora. E lá vai o cara se esforçar de novo para tirar a mala de cima do guarda-roupa. Moral da história, quanto mais tarde você deixar para fazer algo importante, mais cedo você terá que fazê-lo. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Muito bem, nossa Bodega do Maguila começando em definitivo, e vamos agora à nossa parte musical, sim, porque música é o que o povo gosta de ouvir, e nós vamos começar com Três Pedradas. E se você quiser, eu ia esquecendo, se você quiser pedir sua música, mandar sua mensagem também, seu alô, fazer o que você quiser, afinal de contas, o espaço é seu, temos o nosso Bodega Zap, e eu vou repetir, aliás, quem vai repetir não sou nem eu, é o Mr. Abraham. Fala, Mr. Abraham, qual é o nosso número? DDD 89 99992 7022. Valeu, Zaço. Então participe, não seja um ouvinte silencioso. Vamos começar com esta pedrada aqui do ano de 1980 e Guaraná Tufi, Denis Léo, Volta Amor. Depois eu trago Gatinha Manhosa e Edson Lima, Vale a Pena Ver de Novo. E fechando eu trago Nunes Filho, O Príncipe do Brega, Estou Subindo Pelas Paredes, Três Carimbadas, começando e muito bem. A minha é só a nossa Bodega do Maguila, então você já sabe o nosso proceder. Aumente o volume, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada, ajeita a sintonia do rádio pra não ficar chiando e vem curtir com a gente no pior programa do rádio, já que eu volto. Olha, amor, hoje eu sonhei com você, pensei que ia te perder. Apaixonado estou, sofrendo por te querer. Não suporto mais esta solidão, sem o teu carinho tudo em vão. Não suporto mais esta solidão, quero você no coração. Pensei que ia te perder. Volta, amor, te querer. Não suporto mais esta solidão. Sem o teu carinho, tudo em vão. Não suporto mais esta solidão. Quero você no coração. Foi sucesso um dia. A Bodega do Maguila desenterra pra você. Gatinha manhosa. Sei que hoje você chora. As lembranças passam agora. Como a novela vale a pena ver de novo. Oh, oh. Lembrando o doce beijo. Nossas noites de desejos. A saudade bate e dói no meu peito. Vocês, Nunes Filho! acabou de fazer amor. Me dá um beijo, me dá um cheiro, me dá aquele banho que você me deu quando a gente acabou de fazer amor. Estou subindo pelas paredes de prazer, estou subindo pelas paredes com você. Estou subindo pelas paredes de prazer, estou subindo pelas paredes com você. Grandes Nunes Filho, estou subindo pelas paredes. Antes eu toquei Gatinha Manhosa e a música Vale a Pena Ver de Novo, que tinha que ter a abertura do Vale a Pena Ver de Novo também. Eu fiquei tão surpreso quanto vocês quando eu ouvi pela primeira vez, acredite se quiser. E abrindo a sequência, Denis Léo, Volta Amor, é a nossa bodega do Maguila, sempre trazendo o melhor da música, músicas que não tocam com frequência, né, em algumas rádios, e a gente desenterra aqui pra você. E você pode participar do nosso programa, sim, pelo 89999927022. 89 é o DDD, 99992-7022 é o nosso número. Mas enfim, vamos deixar de enrolação, porque nós também precisamos ficar bem informados, precisamos ficar a par do que acontece nesse país, e aqui na nossa bodega nós abrimos espaço para o Momento Econômico. Sim, o grande analista, o cara que sabe tudo, entende tudo de economia, ele que faz misto quente no ferro de passar para economizar o gás, estou falando dele, Pablo Espasmo, e o seu Minuto Porco de Barro, agora na sua bodega do Maguila. Aumente o volume. Minuto Porco de Barro, com Pablo Espasmo. Olá, ouvintes da bodega do Maguila, telespectadores da TV Aracati, Visual TV, BSTV e da TV comunitária de Serra Talhada. Praticamente terminadas as festas juninas, saiu o balanço nacional das vendas de artigos típicos nos últimos 30 dias, com boas notícias para a maioria. As vendas de derivados de milho, chapéu de palha, bombas, fogos de artifício, traques e uísques falsificados cresceu exponencialmente. Só que não tá muito feliz é a galera do Cuscuz Paulista, que teve prejuízo milionário tentando emplacar tal gororoba como prato de festa junina. Virando a chave, o tempo agora é de férias e o mercado de transporte de farofeiros espera um aumento da demanda de até 200% deste mês. Os destinos mais procurados são aqueles clássicos: Porto de Galinhas, Balneário Camboriú, Piscinão de Ramos e a Praia de Tambaba. E com o anúncio de parceria de vendas entre as gigantes do varejo brasileiro e as gigantes dos aplicativos chineses, os pequenos comerciantes também não ficam atrás. A loja de variedades aqui do meu bairro, por exemplo, já anunciou parceria exclusiva com o grupo de moambeiras do Paraguai. Toda semana vai chegar uma nova remessa de produtos baratinhos direto de Ciudad del Este. E aquele fonezinho de ouvido fajuto que a gente comprava por R$15, agora vai sair por R$14,50. Mas o que não diminui, infelizmente, é o preço da assinatura daqueles aplicativos de filmes e séries. Agora, quem quer ver seu filme favorito em casa tem que desembolsar uma grana extra por aquele plano melhorzinho, aquele que não temos. Pensando nisso, já tem gente reabrindo locadora e voltando a andar de porta em porta vendendo DVD pirata pra competir com os grandes aplicativos. Eu mesmo já tô tirando a poeira do meu videocassete antigo. Vem pra bolsa. Aqui na minha bolsa tem 50 centavos em moedas de 5, uma caneta Bic estourada, um cartão de mototáxi, um bilhete surrado da quina de São João que eu não ganhei e uma lista de desculpas pra dar a quem vier me pedir voto em breve. Eu sou Pablo Bostra, Miques, vai porquinho, vai porquinho. Minuto Porco de Barro, com Pablo Espasmo. Três dicas para viver melhor: tomar banho gelado, comer de frente para a parede e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Você ouviu o Minuto Porco de Barro com Pablo Espasmo e agora é a hora da gente ter um encontro com o ministro Barroso. Só dois minutinhos, é o tempo da gente ir de intervalo. Na volta eu vou mandar abraços pro povo, tocar mais música, atender os pedidos que estão chegando pelo nosso zap, 89999927022, e tem muito mais coisa até o fim do programa, então nem sai de sintonia, é dois minutinhos e já que eu tô de volta. A Bodega do Maguila, volta já! Bodega do Maguila. Campos FM, mais energia e música no seu fim de semana. 8:28. Em Campos Salles, Frango e Companhia, espaço especializado em frango assado e demais tipos de carnes, funcionando nos finais de semana com entrega em domicílio totalmente grátis. O Frango e Companhia tem um cardápio suculento e atrativo: costela suína assada, costela bovina assada sob encomenda, demais carnes e, é claro, aquele frango com tempero especial. E em breve, fabricação de linguiça caseira. Muita gente já provou e aprovou. Prove e aprove você também. Para o seu conforto, aceitamos Pix. Estamos localizados na rua João Vieira de Lavor, número 5, no bairro Alto Alegre. Se preferir, é só nos chamar pelo WhatsApp 999-420643 e 999-243938. Agende o seu pedido e venha provar dos nossos produtos. Frango e Companhia, direção Alberônio Vieira e família. Peças e serviços, arrefecimento, troca de óleo e filtros. É na Autocar Matos, é na Autocar Matos. Cuidando do seu veículo, faz limpeza de bicos e tem scanner automotivo. Eu sei que Autocar Matos faz sempre o melhor para o seu carro. Tem peças e serviços, vem pra cá. Autocar Matos vai te conquistar. Autocar Matos, peças e serviços: suspensão, arrefecimento, troca de óleo e filtros, limpeza de bicos, baterias, disponibilidade de uso de scanner automotivo para fácil diagnóstico. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 89, frente ao posto Menino Jesus, cuidando do seu veículo. Autocar Matos. Aniversário da Mega Central Construções Móveis e Eletros. Estamos em festa e com ofertas imperdíveis. Olha só: piso Ipanema cinza apenas R$23,90. Piso Rocha 57 por 57 apenas R$25,90. Piso Rocha 57 por 57 bege apenas R$27,90. Churrasqueira pré-moldada com kit apenas R$799. Coluna 516, 6 metros apenas R$89,90. Olha só: nossos móveis e eletros. Cozinha Larissa com balcão apenas R$1.399. Roupeiro 6 portas apenas R$699. Mesa Office apenas R$339. Jogo de panela Quatar 5 peças apenas R$289. Conjunto sofá com poltronas apenas R$999. É um mega aniversário na Mega Central Construções Móveis e Eletros, fazendo história e realizando seus sonhos. Estamos com duas lojas no centro de Campos Salles. Entrega rápida em toda a região. Se pensar no barato é aqui. O Mercadinho São Luís foi feito pra você.